Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você aí, hein? Pronto para mais um cafezinho? Uma vez eu fiz um programa dizendo que o gosto médio não tem gosto, pois hoje eu vou retomar o assunto, tratando dessa coisa que é a opinião média e de um tal complexo de vira-latas. Sabe o que é isso, hein? Para começar, uma frase arrasadora do humorista estadunidense Arnold Glassow. Quanto menos fatos, mais forte a opinião. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Você já deve ter ouvido falar do complexo de vira-latas que acompanha os brasileiros como um karma, não é? Quem criou o termo foi o jornalista Nelson Rodrigues, que mantinha uma coluna chamada Personagem da Semana, na revista Manchete Esportiva. Em 31 de maio de 1958, ele escreveu sobre a seleção brasileira de futebol, que partia para a Copa do Mundo da Suécia, após os fracassos de 1950 e 54. Eu encontrei a coluna e vou ler para vocês testemunharem o nascimento do termo complexo de vira-latas. Ao fundo, vamos ouvir 1-0, outro daqueles clássicos de Pixinguinha, com ninguém menos que o grande Yo-Yo Ma. E o grande Nelson Rodrigues escreveu assim: hoje vou fazer do Scratch o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda a parte, há quem esbraveje: o Brasil não vai nem se classificar. E aqui eu pergunto, não será essa atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado, hein? Eis a verdade, amigos. Desde 1950 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos ficou dos 2-1. E custa crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo em vão sobre a derrota. Dir-se-ia que foi ontem, e não há 8 anos, que aos berros, Obdúlio arrancou de nós o título. Eu disse arrancou. Como poderia dizer extraiu de nós o título, como se fosse um dente? E hoje, se negamos o Scratch de 58, não tenhamos dúvidas, é ainda a frustração de 1950 que funciona. Gostaríamos, talvez, de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte: o pânico de uma nova e irremediável desilusão. E guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagino uma coisa: se o Brasil vence na Suécia e volta campeão do mundo, a fé que escondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. Mas vejamos, o Scratch brasileiro tem realmente possibilidades concretas? Eu poderia responder simplesmente não, mas eis a verdade. Eu acredito no brasileiro e, pior do que isso, sou de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive os ex-fabulosos húngaros, que apanharam aqui do aspirante enxertado Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse aos nossos. Fala-se num Puskas. Eu contra-argumento com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho. A pura, a santa verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida as nossas qualidades. quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor, o que vem a ser isso, e eu explico. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em um Wembley, por que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente e, eu diria mesmo, espetacular o nosso vira-latismo. Na já citada vergonha de 1950, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo muito simples, porque o Bidulho nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos. Eu vos digo, o problema do Scratch não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender, lá na Suécia. Uma vez que se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar, como o chinês da anedota. Insisto, para o Scratch, ser ou não ser vira-latas, eis a questão. Liberado para o mundo, vira-lata do ocidente, sem coleira, sem dinheiro, com o coração bem quente. Meu cabelo no outono toma sol pelo poente. Pra entrar sou clandestino e pra sair fico doente. Vou atrás atalho afora do que tem a luz intensa que motiva meu desejo, que me faz pedir sua benção. Me dedico se é preciso, sem pensar na recompensa. Sou daqueles que acreditam na paixão e na ciência. Vou beber mel pela fonte, por onde meu faro alcança, pra entender o que se passa entre a paz e a vingança. Minha arte não tem preço, minha busca não se cansa. Eu sou o bicho do mato, com olhar de criança. Nesta vida eu agradeço os desenganos. Meu violão tem a poeira dos ciganos. Nesta vida eu agradeço os desenganos. A minha voz traz a franqueza dos irmãos. Atravesso a fronteira, uma luz está me chamando. Rosa, dali, alecrim, espalhados no jardim. A fruta do Guarani, essa história não tem fim. Opa, aqui tá o Edivaldo Santana, daqui de São Paulo, hein, com seu vira-latas. Edivaldo é um poeta urbano que infelizmente toca muito pouco nas rádios, novelas e rodeios. Mas onde é que toca, hein? É aqui, né? Edivaldo Santana e seu vira-latas no Café Brasil. Rosa, dali, alecrim, espalhados no jardim. Fruto de Guarani, essa história não tem fim. Rosa, dali, alecrim, espalhados no jardim. Fruto de Guarani, essa história não tem fim. Café Brasil. Bom, para quem não se lembra, o Brasil ganhou aquela Copa de 1958 e apresentou ao mundo um garotinho chamado Pelé. Dali para frente foram outros 5 títulos. Parece que superamos o tal complexo de vira-latas no futebol. E no vôlei também, mas onde mais, hein? E fora do mundo esportivo, como é que a gente anda, hein? Como é essa questão em nosso dia a dia? Convivemos com o complexo de vira-latas diariamente. E o pior, parece que nós já nos habituamos com isso. Gostamos de cachorro vira-lata. Gosto de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batavento. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E por falar em cachorro, sei que existe lá no morro um exemplar, que muito embora não sambe, os pés dos malandros lambe quando eles vão sambar. E quando o samba já está fino, vira lá, desta lá, diz o soluçar. Saudoso da batucada, fica até de madrugada, cheirando o pó do lugar. Oi, esse é o Ney Mato Grosso com Cachorro Vira-Lata de Alberto Ribeiro, uma delícia, mas talvez você não saiba que quem gravou essa música originalmente foi Carmen Miranda, acompanhada do Regional de Benedito Lacerda, o ano 1937. Eu gosto de um cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem padrão. Gosto de cachorro que está jovem, que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sargento que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E até mesmo entre os caninos diferentes os destinos costumam ser. Uns têm jantar e almoço e outros nem sequer um osso de lambuja toroé. E quando passa a carrocinha a gente não vou adivinhar a conclusão. O vira-lata, coitado, que não foi matriculado, desta vez virou sabão, meu gosto. Pois então, o meu amigo Augusto Diegues, que é publicitário, envia-me um texto de sua autoria chamado Cumplicidade e Complacência, que faz a gente pensar e tem tudo a ver com o complexo de vira-latas. Mas, vira-latas por quê, hein? Ao fundo você vai ouvir Cumplicidade, de Ronaldo Sadiorato, com o gaúcho Renato Borghetti. Como dizem por aí, o ótimo é inimigo do bom. E este, acrescento, é cúmplice do péssimo. Durante as últimas décadas, antes, portanto, da atual crise justificar todo tipo de abuso, tem prosperado entre nós um desses movimentos que nascem tímidos, crescem, avançam e, quando nos damos conta, assumem o comando e ditam as regras dos nossos negócios e até das nossas vidas. Um movimento que nasce de um ditado popular de origem aparentemente desconhecida e que vai conquistando espaço na cabeça das pessoas mais conservadoras ou complacentes. Logo, vira mantra no discurso de executivos, marqueteiros e publicitários práticos ou cínicos e alcança, por fim, toda a estrutura das nossas vidas e organizações, incluindo sua direção. Com o tempo, o que era tático passou a ser estratégico. Uma iniciativa esporádica e pontual tornou-se então uma forma esperta, ou como preferem alguns, criativa, de viabilizar as ações e objetivos previstos nos planejamentos das empresas. Por fim, passam a constituir a própria estratégia e a condicionar no nascedouro toda a sua construção. O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Passou-se em seguida a ultrapassar todas as fronteiras, a buscar formas sempre mais criativas de viabilizar estratégias e ações, a aceitar, sem constrangimento, benefícios discutíveis por custos indiscutíveis. Passou-se a trocar, enfim, o tal ótimo, aparente inútil e inacessível, pelo bom, inofensivo, manso e certamente possível. O resultado, embora cantado em verso e prosa, passou a ser apenas um detalhe, um detalhe. A partir disso, estimulado pela competitividade crescente e pela busca insaciável de produtividade, o mercado em geral, e o nosso, o publicitário, de forma mais particular, condicionou-se a aceitar todo tipo de restrição e toda sorte de pressão, no sentido de sepultar o ótimo. Precisamos ser criativos. Todos já devem ter ouvido essa frase um dia. Algumas vezes, com certeza, acompanhada do irresistível e prático. Afinal, o ótimo é inimigo do bom. Como diz o meu parceiro Bezerra da Silva, eu não preciso fazer a cabeça, eu já nasci com ela. A questão é, até onde que ela pode me levar? E se é que ela pode me levar? A vida é um eterno perde-ganha. Um dia a gente perde, no outro a gente apanha. Apanha, nem por isso a gente vai fugir da luta. Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filha da... As pedras no caminho a gente chuta, é supernatural. Não deixo abaixar minha moral. Tenho que me manter em movimento. A vida não é mole, mas qualquer parada enfrento. Enfrento. Tão louco você pensa que está, e se é que está? Tão louco você pode ficar. Se a vida não é do jeito que você quis, é ideia procurar o caminho que te deixa feliz. Fica do lado do bem, eu fico também. Se o papo for atitude, não tem pra ninguém. A questão aqui é o sangue bom, é quem? Se a felicidade tá numa nota de 100. A lot of brothers they try, but they need to try harder. I share my views out of order, find a way to some order. But they black in the map, stuck in a cage, living shocking and trap. With no key to unlock, just take a look at you now. Why you guys for looking? Don't be a fool and get mistaken for the group that fall tripping apart. Take a look around. Brothers forever be losing their mind, and they sold a combine. So I'm keeping it strong, keeping my head up, just looking for the long. Definitely I'm trying to override the wrong. Bro, I'm in it through the thick and thin. Yin and yang, yang and yin. Ringing, I'm about to win. And put my good vibe in, because I'm sick and damn tired of sin. Yeah, I got the good blood, the sucky bone blood. Take a sip, girl, I guarantee it's good stuff. Do lado de lá passa conexão. Do lado de lá só grita sangue bom. Chegou meu fim do carinho, né, que vá. Considerar em qualquer lugar. Tem que saber chegar sem papo torto. Chega no sapatinho, manter o respeito. A procura da batida perfeita. Eu represento a hip hop Rio. Já é, parceiro. Opa, Marcelo D2 agora com o samba rap Sangue Bom. Samba rap é, tá pensando o quê? Isso aqui é o Café Brasil, só. Retomando o texto do Augusto Diegues. Bom, assim fomos avançando, mercado e sociedade. Primeiro aceitando o louvado bom em lugar do irritante ótimo. Depois, com um empurrão aqui e uma flexibilizadinha ali, passamos a aceitar o regular no lugar do bom. Afinal, ele também é inimigo do ótimo e, ao que parece, tem algum parentesco com o bom. Por fim, afrouxados, criativos e algumas vezes ameaçados, acabamos por engolir o péssimo, que, cúmplice do bom e do regular, odeia e despreza o ótimo e topa qualquer parada. Infelizmente, é bem fácil constatar a previsível vitória do tal bom, com sua frouxidão, sua complacência e sua inesgotável flexibilidade. Basta olhar à nossa volta, ler um jornal ou uma revista, assistir à televisão, navegar pela internet. Aceitamos o péssimo jornalista e a péssima relação de seus veículos com a verdade. Aceitamos também, é claro, os péssimos publicitários e sua péssima, ineficaz e dispendiosa propaganda. Aceitamos, inclusive, e em alguns casos até os cultivamos, os péssimos fregueses, com seu desrespeito cotidiano pelo nosso tempo, pelo nosso trabalho e, claro, pela integridade dos nossos negócios. É, e a lista aparentemente não tem fim, e pode incluir ainda os péssimos e insensados jogadores de futebol, os péssimos músicos e seus péssimos discos. Você certamente também tem sua lista de péssimos. Faça um pequeno esforço. Que tal as 10 campanhas mais péssimas da história, hein? Não vale propaganda de cerveja. Ou os 10 políticos mais péssimos do país. As 10 músicas, companhias aéreas, agências, restaurantes, filmes e etc. Mas é bom lembrar, nós é que construímos tudo isso. Nós é que contribuímos para essa degradação. Todos somos cúmplices. E o que nasceu de um ditado estúpido, o ótimo é inimigo do bom, repetido estupidamente pelas ruas, estádios, congressos e, claro, empresas, com seus corredores povoados de gente complacente e a revista, tornou-se uma verdade esmagadora. Um sinal dos nossos tempos mesquinhos e desinteressantes, em que desvalorizamos e atacamos uma ótima ideia ou um trabalho ótimo, apenas porque eles são os maiores inimigos da nossa enorme preguiça, ou pior, do nosso ilimitado medo. Assim, creio, está mais do que na hora de começar a reverter esse péssimo quadro. Que tal inverter o ditado, hein? Que tal repetir milhões de vezes até acreditar que o bom é inimigo do ótimo? Será um ótimo começo. Aí, quando você se deparar com alguma coisa apenas boa, pense em como seria se ela fosse ótima. Exija um pouco mais. Aceite que ela possa eventualmente até custar também um pouco mais, mas exija, insista que seu resultado também seja um pouco melhor, ou que no mínimo ele seja realmente bom. Danado. Danado o quê? Vai ser Dominguinhos. Danado de bom, seu Lula. E aí, o que você achou da reflexão do Augusto? Interessante, não? Pois é. Bernardinho, o técnico da nossa supercampeã seleção masculina de vôlei, é um que jamais se contenta com o bom. Para ele, nada menos que o ótimo importa. E o resultado, a gente já tá cansado de ver. Tá danado de bom, meu compadre. Tá danado de bom, forrozinho bonitinho, gostosinho, sapatinho, danado de bom. Olha uma camira nas abumas, a cupira no triângulo e mariano no congue. Olha meu compadre na viola, meu sobrinho na manola e cipriano no melê. Olha a meninada nas cunhetas, sobrando capilé e já tem bebo pra danar. Tem negro dado que nem piolho, tem nega piscando o olho me chamando pra dançar. Tem negro dado que nem piolho, tem nega piscando o olho me chamando pra dançar. E eu vou lá, tá é danado de bom. Tá danado de bom, meu compadre. Tá é danado de bom, forrozinho bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom. Tá é danado de bom. Tá, que forrozinho de primeira, já no capo forrozeiro e cada vez chegando mais. Tá, da cozinha pro terreiro, sanfoneiros a bombeiro, pra frente e pra trás. Olha, meu compadre Damião, pode apagar o lampião que tá querendo clarear. Aguenta o fole, meu compadre Bororó, que cê é o tipo do forró que não tem hora pra parar. Aguenta o fole, meu compadre Bororó, que cê é o tipo do forró que não tem hora pra parar. Tá, é danado de bom. Tá danado de bom, meu compadre. Tá, é danado de bom. Gostosinho, safadinho, danado de bom. Tá é danado de bom. Tá danado de bom, meu compadre. Tá é danado de bom. Forrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom. Olha uma camira nas abumas, a cupira no triângulo e mariano no gongue. Olha meu compadre na viola, meu sobrinho na manola e cipriano no melê. Olha a menina anda nas cuecas, sobrando capilé e já tem bebo pra danar. Tem negro dado que nem piolho, tem nega piscando o olho me chamando pra dançar. Tem negro dado que nem piolho, tem nega piscando o olho me chamando pra dançar. E assim, ao som de Danado de Bom, de Luiz Gonzaga e João Silva, com o velho Lua, que o Café Brasil, que refletiu sobre nossa culpa no complexo de vira-latas, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Gostou, hein? Ah, vai lá no www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. Estiveram conosco Nelson Rodrigues, Augusto Diegues, Yo-Yo Ma, Edivaldo Santana, Ney Mato Grosso, Carmen Miranda, Renato Borghetti, Marcelo D2 e Luiz Gonzaga com Dominguinhos e Elba Ramalho. Tá bom assim, é? Não, tá ótimo. Pra terminar, que tal uma frase do historiador inglês Thomas Fuller? O bom não é bom, onde o ótimo é esperado. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.